traffic 212, fly direct to Dunas, send to 2000 feet, finish 106. Boa noite, o objeto 5809 foi direto ITAP, desce para 3000 pés, QNH10, um nominho. 0 no meio, vou ITAP, desce para 3000, 5809 web. Boa noite, Romeu Romeu Golf, voo direto TAP, desço para o nível de voo 050. Total 9908, chame centro Recife, 1251, Alter 13325. 1251, alternando quanto? 13325. 3325. Obrigado, igualmente. Estabilizando no... Relax Way, tá? 3600. Tá 3600, complexo final, estamos em torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. boa noite. Está 3600, estabilizado, Jack 3, da sua escuta. Da sua escravo. Gente, está 3600, avistado, livre o pouso na 10, vento é 090 graus, 109. Afirmativo, autorizado pouso na 10, está 3600, passando a Índia Serra, na 11, vem a milha do Índia Serra. Gente. Nossa opção para 2509. Confira, velocidade 509? 2509. Ok, qual a nossa programa de informação? Número 2. Ok. Está 3305, pushback, acionamento está no 06. Está 3305, livre acionamento do Semetax, portão 06. Vamos lá. Paulo do Salvador, boa noite, está Mike X-Ray Golf. Está Mike X-Ray Golf, prossiga. Estamos no gate 8, autorização de reboque até a remota 14 do Pátio Uno. Tente autorizado início do reboque, Mike X-Ray Golf. É, só confirmando, o senhor vai rebocar a aeronave até que posição, mais ou menos? Saindo aqui do através do set, de cauda e após a gente seguindo para a posição 14 da remota. Ok, sente, Mike X-Ray Golf, aguarde, ok? Aguarde para o início do reboque. Ok, não aguarde. No solo 05, Olivrar, chame o solo 129. 129, Olivrar, 3600. Solo, bom dia. Oh, boa noite. 3600, livrando na sua escuta. 3600, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette, da 3600. 3305, solo. Escuta, 3305. Já iniciou o pushback? Negativo, tá aguardando a retirada do fim. Então, 3305, reporte quando o finger estiver retirado, ok? Já retirou o finger do 3305, tá iniciando. Sim. Padre 5809, disparador de meu país, livre LS, reporte estabilizado. Você vê, reporte estabilizado, 5809. Da Juliette, são 3600. Mantenha a posição antes da Juliette, são 3600. Mantenha a posição antes da Juliette, 3600. 6212, complete final contact tower 118.95. 118.95, so long. Padre 5809, redução para 1909, reporte estabilizado. Está reduzindo, 5809, é o número 2 ainda? Agora é o número 1. Ok. Controle, confirma o tráfego que a gente está recebendo aqui, 1.800 pés abaixo. Tem um Oceané 62 no 2, um Alfa 3 no 8 na final, cruzando 1.510 a 7.5 milhas, na sua posição de 2 horas. Ok, 59. Oceané 6212. Please land, runway 10 wind, 090 degrees, 10 knots. Okay, to land, runway 10 wind, 1016, Ocean 6212. Hotel Ponte Paradão no 0, 6895, 1016, Ocean 3306. 3600, de passagem a Airbus da campanha e após ingresso de Juliette, portão 09. Ah, passagem foi na companhia após 709, 3600. Consegue tráfego a meia milha, complete sinal, Sami Torre 1895. 395, boa noite. Tu é Salvador, 5809, já vai baixar travado. 5809, ciente, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste é no 0 no 6. Aguarde a hora de descer. Romeu Romeu Golf, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, parte estabilizada. Desvio, passarão estabilizado, Romeu Romeu Golf. Boa noite, está 3305.010, pronto. A gente mantém o ponto de espera, está 3305. Mantém, 3305. Golf é autorizado o início do reboque até a remota 14. Ok, iniciando a Stray Golf. Oceana 6212, taxi via Alpha Juliet 1007. Alpha Juliet 1007, 6212. O TAN 3305, observe o pouso do Boeing da Web, a aposta autorizada a linha e mantém 1-0. Sente o pouso do Boeing, linha mantém 1-0, 3305. Web 5809 no solo, Ozona 5, chame o solo, 1219. 219, boa noite. Boa. Tá 3305, decolagem autorizada da 10, o vento 90 graus, 10 norte. Solo, boa noite. 5809, livrou, não se escuta. Boa noite, Web 5809, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. A próxima esquerda, Kilo, pátio 3, posição 05 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, para 05, 5809. X-Ray Golf Solo. Prazer. Eu poderia confirmar a sua posição? Estamos no través aqui entre o 8 e o 7 aqui. Ah, ok, ciente. Oceana 6212, observe o travo fazendo reboque no pátio 1, Juliette, portão 07, com cautela. Cautela observado, Juliette 07, 6212.

5, contato radar, consegui manter o nível de voo 330, saída da Fuca. 330, Fuca, quantidade de coordenada direta Recife? Aguarde. Olha o meu gol estabilizado com esse localizador. 10 milhas para externo, agora com a torre, 1 no 862, arrombeu o meu gol. 986 ou 95? Corrigindo, 95. Ah, tá, boa noite. Romeu, meu Golfo, estabilizado com o localizador. Boa noite, o Romeu Golfo. Eu vai prosseguir para 10 mesmo, pistão no zero. Que rola no vento? O vento é 90 graus com 1 no 09. Vou prosseguir para 1 no 7, após fibra, cancela e prossegue. Gente, reporte no ideal para cancelamento, o Romeu Golfo. Opa, tá fazendo fibra. Alguma possibilidade de embarque no 62, senhorita? Tentar coordenar junto ao infraero, o Oceano 6212. É, só confirmando, o tráfego está rebocando à frente do senhor? Afirmo, é, o 27 é que ele está quebrado, né? Eu desconheço, comandante, se está quebrado ou não, ok? É, pela informação que a gente tem, é, seria possível coordenar 62? Afirmo, vou checar a situação com a infraero e já retorno pro senhor. Ok, guardando através do método então. É 2 no 2, solo. Informo que só vai prosseguir realmente pro 7, foi a companhia que coordenou o 07. Eu, meu Golf, chefe trem, pouso autorizado, 07, o vento 90 graus, 1 no 09. Depois 1 no 7, Romeu, meu Golf. Só para confirmar, infraero passou a informação que a companhia está ciente, ok, da situação do portão 07, ok? Ok, obrigado, então dá para seguir. Muito grato, Nautor de Telefone. Boa noite. Boa noite. Boa noite, TAM 3152, acione identificação, mantenha o perfil da chegada à mar e desça até o nível 050. 050 na chegada à mar, o Oceano 6258, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, o ajuste de altímetro no 05, reporte estabilizado no curso localizador, Oceano 6258. Ok, no 05, reporte localizador, 6258. Seria possível agora a dura, senhor? Não, negativo, mantém um perfil. Vamos manter, senhor. Mike X-ray Golf, informa já estacionado na remota 14, grato, boa noite. Gente, boa noite. 305, chame Recife na frequência 125.45. Alterne a frequência 126.85. Então 3305. 12645, alterna 12685. A primária é 12545. Boa noite. 2545, 2685. Boa noite, 3305.